Salve galera, Necrotécnicos de plantão. Estamos lá para mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de orinho. Nesse programa, retrospectiva, vamos colocar aqui alguns sons que a gente colocou durante o ano no Panela do Rock. Primeira retrospectiva, deve ser duas ou três aí até o final do ano. Depois uma paradinha com algumas retas, beleza? Vamos começar primeiro. Tem lançamento também, né? Antes de entrar na retrospectiva, tem lançamento. Tem um som da Corte 7, lá de Goiânia. Kings of the City. Kings of City. Do grande Acorde 7, Roberto Chalub e companhia. Júnior Malk, Palavras ao Vento. Pessoal lá do Giro, da assessoria dele lá. Sempre mandando sons nossos pra gente aqui. Full Messenger. Stuck in the Middle. Isso aí, vai começar o Panela do Rock. Esses três lançamentos com essa canção, a gente vem com a retrospectiva 2023. Curtam aí. Thank you. Quantas vezes amor de verão, os bons momentos ficarão no passado. Um outro alguém agora do seu lado. Se hoje flores pode não te comprar, se o chocolate doce vai te engordar, o que é difícil nem sempre será. Olhar quando lembro dos momentos ruins. Esse aí foi o bloquinho de lançamento da semana, que a gente tem sempre, tá lançando sons novos aqui, né, galera? Acorde 7 junho, mal confundência, e vamos para a nossa retrospectiva. O primeiro bloco aqui eu trouxe o som de Anderson Brasil, Retalhos, e Bad Company, com Just Can't Get Enough, Customize, Game One, You Got, You've Got, You What, You've Got, Casa das Máquinas, Vou Morar no Céu, Concreto, um chá e fechando o bloco, levando com estranho. Então, a retrospectiva vai ser assim, tudo misturado. Então, tem bloco disso, bloco daquilo, tudo disso, tem nada mais. Vamos misturar tudo que a gente tocou aqui no canal do Rock. Espero que você curta aí. Eu volto já já. Fechou.

segundo bloco já, né, dessa edição de retrospectiva do Panela do Rock, primeiro que vem dos nossos lançamentos. E esse terceiro bloco, vou trazer aqui três sons da Argentina que sempre toco aqui no Panela do Rock, toquei bastante esse ano. Vamos relembrar aqui o Crudo Harmônico, grande amigo Ariel, de onde põe ainda começar. Elementos, também de outro grande amigo, Alfio Ponte, com Ombras do Metal, e a banda Martas, também de outro grande amigo, La Boca del León. Essa turma é da Argentina, toquei bastante no Panela do Rock essa semana. Fechando o bloco, Manda Loss, também do grande amigo Marcelo Loss, The Mirror, Caboclos Blues, um somzinho que eles dançaram esse ano aí. A Morton também, de outro grande amigo, Flávio lá de Bertin, Burning Your Brides, beleza? Morton de Bertin. E a Judas Priest também, de outro grande amigo. Judas Priest, Trial by Fire, foi um som que eles lançaram esse ano aí. A gente lançou com o Panela do Rock também. Então, como é uma retrospectiva, nós ainda vamos ouvir um episódio da Priscila aqui com o Jardim Sonoro, algum dos que rolaram aí durante o ano, né? A Priscila que está em dança, a Ponte Aérea aí, Rio de Janeiro, São Paulo. E vamos relembrar a dose dupla com o Jorge Torino também. Então, curta esse bloco aí, eu volto já já e a gente vê o que ele faz. Vamos nessa. We'll be right back. letra guardada para tu ambición. Según tu plan, debo poner la cabeza en la boca del león. Sorprenderé si contesto esta vez, digo que no. Voy a poner la cabeza en la boca del león. Vamos a ver si el que ríe último ríe mejor. Me quieres envolver con esas frases de autoayuda. Muéstrala y la ya después. Cuando tu intención se desnuda, muestra caminos sin ver, porque mis ojos están vendados. Pero esta vez te engañé, te puedo ver cuando uso mi intuición. Según tu plan, debo poner la cabeza en la boca del león. Sorprenderé si contesto esta vez, digo que no. Voy a É isso aí, galera. Vamos continuar aqui com a nossa retrospectiva. Agora eu vou trazer um dos episódios que a Priscila trouxe aqui do Jardim Sonora, que lançava aqui no Jogo da Grande, que é o canal do Rock. Vamos lembrar um pouco da Priscila aí, grande música do Panela do Rock. Beleza? Logo depois da Priscila eu volto aqui e a gente gosta mais, relembra mais um sócio. Priscila no Panela do Rock, relembrem aí o que ela trouxe nesse episódio. Já volto. Olá, sejam muito bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica por dentro de tudo que está rolando na música independente do Brasil e do mundo. Hoje o programa está bem equilibrado e vai rolar muito metal e indie rock, indie pop também. Vai ter peso, vai ter suavidade para a gente curtir e relaxar bastante. Eu quero começar o programa de hoje com o Doom Metal, da banda Spell Garden. Eles que estão aí lançando o trabalho novo, que já está disponível em todos os streamings. E deles, a gente vai ouvir a música Sol de Agartar. Logo depois, vem o rockzão direto do ABC Paulista. Aquele som para quem curte Pantera e aquele estilo de metal dos anos 90, sabe? Eu tô falando da banda Set Fire e deles a gente ouve um lançamento também. Hoje esse programa aqui tá cheio de lançamento, por sinal. A música que a gente vai ouvir deles se chama Macaco ou o Rato. Uma música que reflete sobre a nossa relação com as mídias e com o mundo conectado que a gente vive hoje em dia. É um musicão, hein? Fica aí que eu volto já. Voltei e agora vai rolar aquele metal que tem peso e melodia na medida certa. E para isso eu convoco duas bandas. A primeira delas representa muito bem esse meu comentário e se chama As the Palaces Burn. A música que eu vou tocar deles é muito bem encaixada, tem solo, vocal, barulho, melodia, tudo na medida certa. Tem que ouvir para sentir, para entender o que eu estou falando. Deles a gente vai ouvir Into Emotions. Logo depois vem a banda dos meus conterrâneos lá do Rio Grande do Norte, que por sinal eu conheci eles recentemente, viu? E o trabalho deles é aquele tipo de som que tem que estar na sua playlist diária. Eu tô falando da banda Crucem, não sei se é assim que pronuncia, mas deles a gente vai ouvir One More Time, do novíssimo álbum deles, o Metanoia. Eu falei que esse programa hoje só tem lançamento, hein? Eu volto já. Nothing is all. for me. Find the words I wanna say. Completely trapped inside my head. I hide from you. Step inside. Every time I choose to leave, I feel the price that was once paid. I know you always gonna wait for me. Can see what you're going through, crawling in the shadows of the silence. Forgiveness will raise again from your heart. Your soul won't be ignited. You gotta be strong once more and hold my hands again. Uncertainties I have solved. In all of this, but it's not too late for me. Help me, yo, find a way out. I don't know more where to go. Sometimes I feel like keeping in. Help me to never give up. Can see what you're going through, crawling in the shadows of the silence. Forgiveness will raise again from your heart. Your soul won't be ignited. You gotta be strong once more and hold my hands again. Último bloco do programa e agora a gente vai passear pelo indie pop rock e um pouquinho de psicodelia, isso mesmo. A gente inicia com o som da My Magical Glowing Lens, que é um projeto da multi-instrumentista e produtora Gabriela Terra. A música que a gente vai ouvir tem um videoclipe muito bonito e que retrata um encontro filosófico entre destruição e criação. E essa é daquelas músicas psicodélicas para você relaxar e viajar no som. Dela a gente ouve Sobrevoar. Seguindo a mesma pegada, vem a atração internacional de hoje, a banda Postmodern Connection, que é lá do Canadá e também é daquelas bandas que tem um som bem agradável para a gente relaxar bastante. Deles a gente ouve If You Care. Aumenta o volume que eu volto já. Da da da. Love is simple, I don't mind it. I don't mind it, love is simple. Love is simple, I don't mind it. I don't mind it, love is simple. Love is simple, I don't mind it. I don't mind it, love is simple. Cause they all be there, no. Cause they all be there. Cause they all be there. Never even there. Cause they all be there, no. Cause they all be there. Cause they all be there. Never even there. Voltei para me despedir e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu sou a Priscila, não esqueça de me seguir lá no Instagram, o @jardim_sonora. A gente se ouve na semana que vem. Até lá! Lembramos aí a Priscila, né, um dos episódios que ela trouxe para a gente com os lançamentos do Eletrônico Nacional, muitas vezes internacional também, com a Priscila. E agora vamos um pouco de blues, né, porque tem bastante coisa esse ano também. Vamos alguns aqui que a gente tocou. Joyce Conta, Joyce, esse bloco vai ter Jesse Cotterstone, tô pulando o sul com o Rádio Blues Trio, hoje tá foda. Dr. Ray Blues Band, tenente de carteirinha aqui, meu parceiro, também aqui nas web rádios que eu faço parte, na rua do DNA do Rock, sempre o Blues and Soul Jazz apresentado por ele. Antecede Panela do Rock, então se liga aí, por onde você estiver ouvindo. Então, Eric Asma, baiano, que talento puro, canta demais, toca demais. Também de Salvador, que é Desfiais, lançou esse ano aí, Quimera Groove, o álbum dela. Vamos trazer um som aqui pra gente curtir, tá? Com Desfiais. John Hammond, grande ícone do blues internacional. Hashtag Blues com I'm Sorry Blues. E Paco, da Argentina, um Time to Die, fechando o bloco do Panela do Rock. Lembrando, Panela do Rock, domingos, 13 horas, Rádio Rock 220, 18 horas, 7 Rock Radio da Flórida. Terça-feira, Live Rock Radio da Costa Rica, às 16 horas. Quinta-feira, às 21h, na Rua do Rádio Rock, Deus Olho, Rio Grande do Sul. E aos sábados, às 13 horas, na ODNA do Rock de Lençóis, na Bahia. Então, você escolhe esse horário, por onde você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo, agradeço aí a presença. Vamos para esse bloco de blues aqui, porque hoje nós vamos relembrar a dose dupla também com o meu amigo Jorge Torino. Vamos nessa aí. Blues para vocês. Breathe it in. it's Jesse Cottonstone here. Thanks for watching. We just got done filming this video out in the streets of San Francisco. Stay in touch with us at jessecottonstone.com if you like all this. We love you. Thanks for being a part of the music as well. We'll see you next time. Direto pro bar. can fit myself in a world of flesh. When in the end we'll all turn into dust, I'm just sitting here without a place to go. I just feel like a simple man, I'm happy with the life I chose. Oh, up this morning, twixt midnight and day. Yeah, I woke up this morning, gal, twixt midnight and day. Yes, I reached over my pillow where my good gal used to lay. I know I'm not good looking, teeth don't shine like pearl. Yeah, I'm not good looking, teeth don't shine like pearl. Yeah, so glad good looks don't take you through this world. Yeah, beside my jumping mama, I'm her overhaul. Yeah, beside my jumping mama, I'm her overhaul. Yeah, my gal done quit me, God knows she had it all. Tell you mama, Lord God, I'll tell you true. Yeah, gonna tell you mama, Lord, I'll tell you true. Well, if you don't want me, it's a cinch I don't want to. Yeah, you ever dream lucky, wake up cold in hand. Yeah, you ever dream lucky, wake up cold in hand. Yeah, that's a mighty true sign, your gal got some other man. Told me, yeah, my daddy told me too. Oh, well, my mama told me, yeah, my daddy told me too. Yes, a jumping woman's son will be the death of you. Sorry, I won't get back from my trip. Yeah, I'm sorry, I won't get back from my trip. Cause every night in every place that I knew, some reason to keep. Well, I'm sorry, I won't get back from my trip. Yeah, I'm sorry, I won't get back from my trip. Cause every night and every place that I knew, some reason to give. My mother gone, my father too, I am alone. Cause I have no more you, what can I do? see me, what can I do? Cause every place on my way may be cute, but can make me cry too. Sorry, I won't get back from my trip. Yeah, I'm sorry, I won't get back from my trip. Cause every night and every place that I knew, some reason to keep. I had a dog, I had a car. My dog's dead, my car is bed number two. Cause if you have no more love to me, I cannot cry in love for you. smaller woman for the past 10 years. I feel my time are coming. I came through poor blood. Bora aí, da sequência desse Panela do Rock, retrospectiva 2023, número 1, que deve ser 3. Um dos programas especiais que eu fiz aqui foi o programa de Dunes, né? Parceria Dunes, participações especiais, seja lá como você chama isso aí, Fint, Collab, essas portas. Eu trouxe, fiz um programa inteiro com essas participações, eu separei que 7 para a gente relembrar esse episódio do Panela do Rock. Então, David Bowie, Mick Jagger, Eric Clapton, Tina Turner, Herbert, Tiviana e Cássia Eller, Celso Blues Boy, Cazuza, Zero e Paulo Ricardo, Tom Jones e Janis Joplin, U2 e B.B. King. Blocão aqui, aproveitar esse bloco também para mandar aqueles abraços para o Carlos Baraza em El Salvador, o Rosera Seven Rock na Flórida, o Jorge Sanchez em Costa Rica, Ariel do Clube Harmônico na Argentina, El Tio Ponte da banda Elementos também na Argentina, Pablo Olmos no Uruguai, o filho Théo no Cerro, o grande Du que estará fazendo o Du. Onde estará o Du? Um grande amigo lá de BH. Pro Capilé, a turma lá do Dracá, em Cachoeira, no Capimirim, Espírito Santo, pra turma aqui do Salvador, da Bahia, família Chau de Feira de Santana, Marcon em Serrinha, Evaldo também em Serrinha, o Ronaldo Pitanga em Salvador, o Luiz Omar também em Salvador, o Júnior da Alfa Rock, o Evandro da ENS Vídeos, o Dunga, o Boni, essa turma de Salvador, lá em BH, o Toninho, o Glazer, lá em São Paulo, o Davi, o Jarelson, o professor Júlio, no Chile, o Gonzalo Munoz, esquecendo de alguém, hein? Quem será? Minha turma, minha grande turma, grande rádio polêmica, nós quebramos tudo lá no grupo da Rádio 420, Daniel, o Guto, o Paulo Fui, a Vivi, a Pete, eu, Zé Júlio, galera que manda bem demais nas resenhas aí, tamo junto. O Anselmo da ODNA do Rock, o Jorge Tolima, tá aqui uma dose dupla aqui, pra gente relembrar também o que a gente fez esse ano. O Deco, do Rock Imperial. E é isso, se eu não mandar um abraço para você, sinta-se abraçado, você já sabe qual é a regra, manter a bunda e a cara na posição de olho. Então vamos nessa aqui, blocão de duas e volte já, tchau. Vamos! Dancing in the street, dancing in. Hey, se é muito bom. O tempo voa e agora eu sei. Quem só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer. Tem gente boa que me faz chorar. Me faz chorar. Quem vê seu rosto só pensar no possuir, não sabe ele. beautiful love came to town. Ran into a children when I heard a guitar scream. The notes were turning blue. I was dazing in a dream. As the music played, I saw my lantern around. That was the day before love came to town. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that plane. Maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came to town. É isso aí, galera. Esse foi o programa de hoje. Foi não, né? Ainda tem aqui a dose dupla com o Jorge Turim pra gente relembrar um pouco do que aconteceu aqui em 2023 no Panela do Rock. Muitos lançamentos, muitos especiais. A gente trabalhando aqui para fazer um programa cada dia melhor aí para você. Então, assim, tirando isso que você falar, trabalhando, a playlist é bem bacana para todos os gostos, cenas do Underground, participações, é isso. Semana que vem a gente faz a retrospectiva número 2 e se der a gente faz o número 3 também. Depois eu vou tirar uma folga aí, num momento sabático, tirar umas coisas para poder pensar em outras coisas também. Valeu então, primeiro retrospectiva de 2023, fechando com dose dupla, parceria minha com o grande Jorge Turim, da banda O Chapéu de Cobre, do programa Rock em Geral, lá de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Abraço pra vocês, volta semana que vem, não se esqueça, quem não tá bebendo, tá errado, mantenha a bunda e a cara na posição de origem, beleza? Abraço, tchau. Salve, salve, galera, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta aqui com a dose dupla inédita, meu amigo Jorge Turim, da banda Chapéu de Cobra e do programa Rock em Geral, pela rádio O DNA do Rock. Mas a partir lá de Santa Vitória do Palmar, lá na fronteira com o Uruguai, no Chuí, o cara das Pascoalinas. Bora para mais uma dose dupla sensacional aqui. Bem-vindo mais uma vez, Jorge Turim. Eu que agradeço aqui, cara. Muito obrigado pela parceria, Robert. Abraço para a galera que está na escuta do Panela do Rock aí. E como eu costumo dizer, né? Do Panela do Rock para o mundo. Isso, exatamente. E hoje eu trago uma música, cara, que para mim é um dos caras. Que é uma das pedras fundamentais do rock brasileiro. Não é dos caras da primeira geração do rock, mas o cara vai falar em relevância, é um dos trabalhos mais relevantes a nível de rock que o Brasil já viu. A gente vai falar hoje da música O Tempo Não Para, do Cazuza, meu amigo Robert. Maravilha, sonzeira, massa demais. Eu lembro da primeira vez que eu escutei essa música, velho. Foi marcante demais, porque logo depois teve aquela entrevista do Cazuza, já pela Veja, já Replicado, né? bem caído, né, cara? Pô, sensacional esse som. E essa música é bem nesse período ali. Ele começa a ter muita pressa em fazer coisas, né? Porque ele sabia que o cronômetro dele estava chegando no final, né? Então ele começa a abrir um pouco as parcerias, que era muito ele e o Frejá. Ele começa a fazer com outras pessoas, com o Lobão, Arnaldo Brandão. Com Leone, com Arnaldo Brandão, que é o cara que escreveu a melodia de O Tempo Não Para. Ele entregou a melodia para o Cazuza, e o Cazuza ouviu e disse que parecia uma melodia do Bob Dylan, que ia fazer uma música de protesto. E daí surgiu O Tempo Não Para, que foi gravada pela primeira vez em 1986, no segundo disco do Hanoi Hanoi, banda Isso. que o Arnaldo Brandão era vocalista, né? Mas Isso. parece que ela passou um pouco desapercebida, uma versão um pouco diferente, mas parece que ela não. Como acontece várias outras, assim, a gente também tem aquela a da Joan Jett, né? Que na verdade é uma música do Eros, gravada pelo Eros, ninguém percebeu. E aqui mais ou menos parece que aconteceu isso. O Tempo Não Para, gravada pelo Hanoi Hanoi, ninguém percebeu a força que tem esse som. Ela vai para o repertório do Cazuza em 1988, na turnê do Ideologia, e acaba ganhando uma força que ela vira nome do disco ao vivo da turnê, e é uma das faixas mais executadas do Cazuza até hoje, né? Não, cara, e assim, a versão do Hanoi que você está falando aí, acontece que o disco do Hanoi tinha muitos outros sons, é um disco bem denso também, assim, é um fanzine, né? É, o fanzine. E outras músicas que também ganharam assim a mídia e tal, e Tempo Não Para, eu acho que por ser extensa e essa coisa toda, acabou não entrando no, nas playlists assim, da época, né? Entrou depois com o Cazuza, que depois também o Barão acabou gravando a versão, Exato. né, cara? O Barão E ficou acabou boa gravando demais também. também, já com o Frejá. Né? Mas aí, beleza. Não, e assim, ó, vou passar o time que estava nesse show, assim, só para a galera ter uma noção. Cazuza na Sim. voz, João Rebouças nos teclados, Luciano Maurício, Ricardo Palmeira nas guitarras, Nilo Romero no baixo, Kristen Owens na bateria, Wilder Santiago no saxofone e Jurema e Jussara Lourenço nos backing vocals. O Cazuza já tinha saído um pouco daquele formato clássico do rock, né? Guitarra, baixo e bateria. Estava com uma banda um pouco mais elaborada, mas não tinha perdido a pegada, não. Você lembra daquele disco ao vivo dele, né? Sim, O cara lembro já estava demais, pô. magro pra caramba, a voz um pouco diferente, mas, cara, a hora que ele abriu o vocal para cantar era algo assim incrível, né, cara? Muita gente também não gosta do disco que ele lançou depois, que foi Burguesia. o Burguesia. E eu acho um baita disco também, embora a voz dele já não fosse a mesma, mas não quer dizer que fosse uma voz ruim, né? Eu acho que peca, velho, justamente por conta da voz. Eu acho, Robert, que também pecava na voz um pouco, sim. Mas se a gente não tivesse ouvido o Cazuza antes, a gente começasse a ouvir o Cazuza naquele disco, eu acho que a voz não ficaria tão ruim assim, como a gente percebe. O que que tu acha? Isso é um fato que eu falo sempre de quando a gente costuma fazer essas críticas assim, ah, disco de fulano de tal tá muito ruim pro padrão que a gente conhecia antes, mas esse de Cazuza é excelente. E como você está falando, eu nunca tinha pensado por essa ótica não. A gente conhecia ele do Barão, da carreira solo, e depois ele já estava adoentado. Como você disse, se o cara escutasse pela primeira vez, ele ia gostar. Agora, as letras são fortes para a gente que conhecia antes. Eu acho que é só essa questão da voz aí, mas o disco é muito bom, A letra velho. E tem disco muita duplo. coisa. Tem quase um segundo que é belíssima. Cara, tem várias coisas legais ali. Sensacional. Quase um segundo é uma música aí que dá para fazer uma dose dupla também bacana, com versão argentina, com não sei o quê. Tem Paralamas também. Tem Fito Paz, tem uma série de gente. Cara, falando em várias versões, o Tempo Não Para teve, cara. A Simone regravou ela no mesmo ano, em 88. O Ney Matogrosso regravou em 2008. A Elza Soares regravou em 2018. O João fez um medley com o codinome Beija-Flor em 2020. E todas as pessoas que regravaram essa música declararam que é uma música temporal, cheia de figuras de linguagem que ficaram marcadas, como a piscina cheia de ratos, metralhadora cheia de mágoas, né? E a música foi tão forte que ela acabou também transpondo as fronteiras. Ela tem uma gravação de 1992, feita pela banda argentina Bersuit Vergara Bat, que fez uma versão dela para o primeiro disco deles, Em Punto, que ficou muito boa. E depois eles relançam num disco ao vivo de 2002, o disco de La Cabeza. Eles relançam ela, El Tempo No Para, de novo, e é uma versão matadora. E é a versão que eu trago para a gente ouvir junto com o Cazuza, porque a versão do Cazuza é ao vivo. O Cazuza não teve tempo de levar essa música para o estúdio, né? Sim. Então, não, massa de... eu resolvi trazer a versão do Bersuit ao vivo também para a gente curtir uma dose dupla com as duas versões da música ao vivo. Não, massa, perfeito. E recomendo também, já deixo a porta aberta para a gurizada dar uma pesquisada sobre a Bersuit, tem muita coisa legal também para hoje. Isso, depois a gente vai mandar o link nos grupos aí. Agora, só um pequeno a parte aí sobre a banda, né, cara, do Cazuza aí nesse disco. Personagem, assim, importante na música pop nacional dos anos 80, é o Nilo Romero, né, velho? Tocou com todo mundo, tem participação dele em tudo que é banda, tudo e que com é os artistas. Ele tinha uma tal de Cláudia de Niemeyer também, não escuto mais falar dela, e o guitarrista aí também, o Rogério Meanda, né? O Ricardo Palmeira e o Luciano Maurício. O Ricardo Palmeira... Ricardo Palmeira, isso aí. Também é outro cara fera, assim, que vale... A banda era o suprassumo do que se tinha de músicos ali, de sidemen profissionais ali, né? Exatamente. Não, massa demais. Ótima escolha. Massa demais. É isso, então? Vamos soltar? Bora! Começando pelo Cazuza, né? Que é a referência. E depois a gente vai de Bersuit. Isso. Manda ver. Bora então. Tá. Valeu. Vamos curtir, gurizada. Abraço. Valeu, Torino. Aquele abraço. Aproveita aí e curta um som. Valeu. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Data pra comemorar,

ratos. Suas ideias não correspondem aos fatos. Não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro, repete o passado. Eu vejo no seu dinheiro.